Eu sou Ana Clara Pereira de Oliveira. Esse é o meu relato da minha caminhada sonora para oficinas orientadas com a professora Mari Mapurunga. Eu escolhi fazer o percurso que eu sempre faço, que é o percurso da UFRB até a minha casa, mas a diferença é que dessa vez, né, eu fiz o percurso prestando atenção nos sons e eu achei muito interessante. O percurso começa comigo saindo do CAU, e a primeira coisa que eu escuto são pessoas. Pessoas andando, os passos, mochilas batendo no, nos corpos, conversas, gritos, risadas. São pessoas, som de pessoas, tanto da rua quanto os resquícios de dentro da faculdade ainda. Os sons dos carros, eles existem, mas eles são bem abafados nessa parte. Porque o som das pessoas é muito mais evidente do que qualquer coisa. Então, eu viro à esquerda e entro na rua lateral do local. E ali o som das pessoas, ela se abafa. O som da rua principal, eles se abafam. E agora eu consigo ouvir os sons dos carros, o som dos motores e dos carros passando, no paralelepípedo. Como é meio-dia, perto do meio-dia, eu consigo. Tem uma frequência muito grande de carros, então é um som muito evidente nessa parte. Eu desço a rua até chegar ali na esquina de baixo do CAU e eu atravesso, né? E eu sempre naquela esquina tem um homem perguntando. Ele pergunta Muritiba. E aí e fala outros nomes de outras cidades da região para ver se eu quero pegar uma van ou não. E também tem algumas pessoas sentadas num banco, eu não sei se elas estão indo esperando a van ou se estão ali para ficar conversando, enfim. Também tem a conversa dos homens que trabalham numa oficina de moto que tem ali nessa esquina. Também tem a conversa deles falando sobre política, sobre questões do dia a dia, enfim. Eu desço a rua em direção à esquina do tiro de guerra. Um pouco antes, ali na metade do caminho, eu escuto pássaros. Vários passam de pássaros cantando, como se estivessem passando, voando por ali. E eu não sei se é uma coisa comum, foi a primeira vez que eu percebi, acho que foi bem legal prestar atenção nisso. E também consigo ouvir os sons dos ônibus, né? Porque eu tô praticamente do lado da rodoviária. Então eu chego ali na rua, na esquina do Tiro de Guerra e entro na Virgílio Reis, né? Viro à direita. Eu sigo a rua reto, passo pelo campinho. Nessa hora o campinho tá vazio, imagino porque seja ainda num período de trabalho, né? E chegando na praça, eu consigo ouvi sons de pessoas de novo, mas dessa vez é uma coisa muito mais pessoas aproveitando. Tem pessoas sentadas ali jogando carta, tem pessoas bebendo nos quiosques que tem ali na Praça do Coreto, e muitos adolescentes, porque eles ficam ali na rua esperando os ônibus, né, que vão levá-los para casa. Então, risadas de adolescentes, conversas. E é muito distinto o som das pessoas, dos adultos e dos adolescentes. Eu não sei exatamente por quê, mas você consegue notar essa diferença de um pro outro. E é uma coisa que eu percebo, né? Como eu tô na rua do Rio, eu também escuto o Rio. Esse dia tava com a maré alta. Não sei se fala maré pro Rio, mas enfim, o Rio tava alto. E dava para ouvir, né, os sons da água, do vento balançando a água. Eu segui a rua reto, passei pela Praça do Coreto. E um pouco antes de sair da Praça do Coreto, deu para ouvir o som da rádio que fica, né, ali para cima. E eu não entendi o que estava sendo dito, mas eu escutei. Eu sabia que aquele era o som da rádio, estava falando alguma coisa. Enfim, segui, passei pela rua do centro de saúde, da escola, e atravessei até a rua da Praça Góes Calmo. Eu também, ali também, nessa rua, ela tem um... Eu não sei se é um bar ou um lugar que a galera se encontra, mas tinha uns senhores reunidos na frente de uma loja jogando cartas e bebendo, e aí deu pra ouvir as gritarias deles. Eu não sei o que eles estavam jogando, eu não ouvi um truco, então eu não sei exatamente o que era, mas eu sei que eram cartas. Talvez fosse poker, não sei. E também nessa parte tem bastante, na frente da Praça Góes Calmo, tem bastante barraquinhas, né? Tem uma especial que sempre tá ali, que eu não vou me lembrar o nome, mas ela sempre tá ali. E aí eles estavam escutando música gospel, então deu pra ouvir isso. Eu segui até a próxima esquina, chegando ali na área que tem, tipo uma... Do lado da praça do Góes Calmo, geralmente tem shows ali, enfim, eu não sei se tem um nome específico, né? Mas é o que tem na frente da minha casa. E aí tem uma marmitaria, né? Que é o Que Marmita. E eu pude escutar as pessoas almoçando. Eu também um som diferente, porque é muito mais calmo e poucas conversas, apesar de ter conversas. E também o carro ou uma moto chegando para pegar a marmita. Então eu abri o portão de casa, né? E quando eu fechei, abafa muito o som aqui dentro, por mais que tenha sons. Quando são esses sons mais habituais da rua e não de um som muito alto, de uma caixa de som, alguma coisa assim, eles são bem abafados. E aí abafou esses sons. Eu ouvi o som do gatinho do meu vizinho, que ele tá sempre miando, ele fica pra fora. E quando eu cheguei na porta da minha casa, eu ouvi os miados do meu gatinho, que ele sempre tá desesperado de saudade quando eu chego. E esse foi meu percurso.